Panorama Agrícola para 6 de agosto de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira de lua cheia, 6 de agosto, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier, e o ditado é: cuia curtida, mate bom. Os destaques do Panorama Agrícola de hoje: tecnologia para assistência técnica e a extensão rural. Aumenta o custo de produção do leite. E a previsão do clima com El Niño para os próximos meses indica chuva acima da média. Uma dica que pode mudar o seu dia. Batata, tomate e cebola, pela ordem, lidera a preferência dos consumidores brasileiros de hortaliças. Cada brasileiro, em média, consome 27 quilos de hortaliças por ano. Outros produtos bem comercializados são cenoura, abóbora, repolho, alface, chuchu, batata doce e pimentão. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. Está se configurando para os próximos meses no clima o fenômeno climático El Niño. Como o El Niño afeta o sul do Brasil? Respostas com o meteorologista da EPAGRE-CIRAM, Marcelo Martins, que apresenta junto a previsão climatológica para os próximos meses, agosto, setembro e outubro. O El Niño, normalmente, ao sul do Brasil, traz um incremento aí no volume de chuvas, né? O que a gente tem já naturalmente nos meses de agosto, setembro e outubro, especialmente nas áreas que fazem fronteira com a Argentina ali, né? Oeste, meio oeste, chove mais nestas regiões, um pouco menos no Planalto e menos ainda no Vale e Litoral. E a previsão para esse trimestre, né, que seria o agosto, setembro e outubro, as chuvas na média para cima, né? Vale ressaltar que o mês de julho ficou dentro do previsto, né, chuvas acima da média em todas as regiões, e o agosto especialmente vai ser muito parecido com julho. O início, os primeiros 10 dias, um tempo firme, pouquíssimo, praticamente nenhuma nebulosidade, consequentemente sem chuva, e a partir daí, especialmente no segundo período, aí, a segunda quinzena do mês de agosto, a chuva volta a ser mais frequente, mais persistente, e no total ali, do mês de agosto, com certeza deve chegar a um volume bastante expressivo, digamos assim, e ele deve ser concentrado mais no oeste, meio oeste catarinense. Setembro, por característica, já tem bastante nebulosidade, já chove mais também naquelas regiões, assim como todo o estado. Então a gente tem um volume maior ainda em setembro, né? Se comparar setembro com junho ou julho, a gente percebe que é quase o dobro da quantidade de chuva, né? Então, ou seja, é um mês tradicionalmente chuvoso e deve chover acima da média. O outubro, já com aquela característica mais de final de estação fria, mais querendo ficar próximo à estação do verão, ou seja, assim, os próximos 3 meses deveriam ser chuvas mais frequentes, bem um tempo bem mais úmido, né? Então, assim, uma característica assim, muito parecida com o que foi o julho. Claro, deveremos ter ainda algumas massas já frios e secos, né? Que devem predominar, muitas das vezes até não tão frias assim, até um pouco mais aquecidos, períodos mais quentes, mas no geral mesmo, em relação à chuva, o que predomina é a abundância dela, né? A frequência que ela deve ocorrer em todo o estado de Santa Catarina. E com relação a temperaturas, Marcelo? Olha, no que diz respeito à temperatura, quando a gente tem cobertura de nuvens e chuva, a sensação de frio ela é mais marcante do que o frio em si, né? Porque assim, a gente tem temperaturas muito baixas, geadas muito amplas, quando a gente tem céu claro, céu aberto, de massa já polar, fria, seca, tradicional de inverno, que não deve ser a característica principal aí dos próximos 2 meses, esse último mês e meio aí de inverno, né? A gente até tem ainda ondas frias bastante significativas, né? Que podem até trazer geadas, né? Nesse caso, geadas tardias não é muito comum, é raro acontecer em dias muito chuvosos, né? Os episódios de neve, eles são mais comuns nesse caso, no mês de agosto, né? Por causa da umidade toda que tem disponível. Então, tanto mínima quanto máxima deve ser acima da média em função disso. Mas a sensação de frio, por causa do vento e da umidade, acaba sendo mais pronunciada. Mais recordes, temperaturas muito extremas, como as negativas, isso deve ser pouco frequente de acontecer nos próximos 2 meses, principalmente. Falou aqui no Panorama Agrícola o meteorologista da Ipagre-Siram, Marcelo Martins. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Ipagre está investindo em melhores ferramentas tecnológicas para a assistência técnica e a extensão rural. Quem fala mais sobre esse assunto é o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. Nós, em mais uma ação conjunta, aí, conseguimos, em cima de um trabalho de gestão na Ipagre, reservar recursos junto com a SC Rural, recursos para aquisição de netbooks para os nossos técnicos. Daí o agricultor que está uma hora dessa com seu, nesse frio aí, mas o que é que nós temos com isso? Tem tudo a ver, porque a nós melhorando a capacidade, melhorando as ferramentas de trabalho dos nossos técnicos, com certeza nós iremos melhorar a assistência técnica e melhorar a extensão rural em nosso estado. E não vem só isso, vem além do netbook, que é um computador pequeno, um computador de mão, que vai poder facilitar e fazer o crédito na sua própria propriedade, em onde você está nos ouvindo aí nesse momento, vai poder, ali fazer o plano de crédito, fazer a sua proposta de crédito. Também estamos disponibilizando para cada escritório municipal um GPS. O GPS é um aparelho que identifica, através de satélite, qual a localização exata que da propriedade, ou seja, de toda a sua extensão. E não é só da propriedade, é da lavoura, não é só da lavoura, é dos campos, da pastagem, enfim. Vai facilitar e muito a questão do trabalho do nosso técnico, do nosso extensionista a nível de campo. E vai trazer uma melhoria significativa, principalmente no crédito e principalmente nessas questões pontuais, agora com o novo Código Florestal e entre outros serviços. É a única empresa de extensão rural no Brasil que tem essa condição. Hoje, depois de um esforço muito grande que nós tivemos aqui nesses últimos anos, nós temos um carro novo para cada escritório municipal, nós temos um netbook para cada escritório municipal, um GPS, e isso vai dar cada vez mais condições de trabalho para o nosso técnico. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, falamos sobre a queda no preço do leite e o aumento no custo de produção com Francisco Hayden, analista da Ipagre Cepa. Nesta época do ano, aumenta a produção de leite, principalmente no sul do Brasil. Em Santa Catarina, devido ao bom nível adotado na tecnologia de implantação e manejo das pastagens de inverno, o crescimento da produção é maior. Com o aumento da oferta, se inicia o ciclo de queda dos preços ao produtor. Segundo o levantamento do Ipagre Cepa, os preços médios apresentaram leves quedas nos últimos 2 meses. Em termos reais, ou seja, descontada a inflação do período, o preço médio de julho de 2012 situou-se ao redor de R$ 0,74 o litro. Este preço é inferior ao preço de julho do ano passado. Para o próximo pagamento, a expectativa é de que os preços tenham uma nova redução. Apesar disso, a preocupação do momento está focada nos custos de produção. O milho e a soja, principais componentes da ração fornecidas aos animais, estão com os preços muito altos. No mercado atacadista, o preço médio do milho aumentou 21% nos últimos 30 dias. No caso da soja, o aumento foi de 13%. Com o preço do milho ao redor de R$ 34,00 a saca de 60 quilos e a soja com o preço ao redor de R$ 76,00 a saca, o custo da ração, com 70% de proteína bruta, é maior do que o valor recebido por um litro de leite. Então, apesar do aumento da produção, a alta do custo de produção, aliado ao declínio dos preços do leite, aumenta a expectativa de queda de renda do produtor em relação aos meses de maio e junho deste ano. Desta forma, o produtor de leite deve acompanhar de perto a relação custo de produção, preço recebido pelo leite, a fim de ajustar o seu fluxo de caixa e evitar prejuízos. Você ouviu a análise de Francisco Hayden sobre o leite, ele que trabalha na Ipagre Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.